diretamente no Sangue, Suor e Foto. Eu, o Antônio, falando de Seattle. E o Rafael. Fala aí, Rafael. Oi. Bem sucinto. E aí, como estão as coisas aí, Rafael? Bem. Joia, vocês já viram que o cara tá gastando hoje. Geralmente fala como uma matraca, hoje é só monossílabos. Tá bom, vamos lá. É a diferença do fuso horário, né? Aí já deve ser umas 5 horas da madrugada. Bom, vamos lá. Bom, hoje um episódio vai ser sobre uma das perguntas que eu recebo com mais frequência. Qual câmera comprar? Qual marca? Qual modelo? Que geralmente é o que todos nós, fotógrafos, em algum dia, em algum momento, já nos perguntamos, né? Que é a primeira máquina. Como comprar a primeira máquina? Que eu acredito que contigo deva ser a mesma coisa, Rafael. Você deva receber as perguntas que... E foi também uma pergunta que eu fiz muito, né? Quando eu comecei a fotografar, eu usava ainda filme, né? Era câmera de filme. E eu queria também saber qual câmera comprar, qual marca era boa. E, bom, para todo mundo que tinha uma câmera, ou às vezes que tinha uma câmera grande, eu perguntava, pô, mas e aí, é boa, vale a pena? Né? Eu acho que é uma coisa normal, porque uma câmera nem sempre é barata. Não é barata para todos, né? Para alguns até é. Mas é um investimento e a gente não quer gastar um dinheiro, né? Não é só o dinheiro, na verdade, é dinheiro e expectativa, né? Em algo que vai frustrar a gente no futuro. Então, é assim, às vezes parece uma pergunta clichê, uma pergunta boba, mas na verdade ela é muito importante e cheia de significado. É, e é bom pensar duas vezes antes de comprar a primeira máquina, ou mesmo três, quatro ou cinco vezes, porque não é um investimento que tu vai querer trocar tão rápido. Tu não vai querer comprar uma máquina hoje para estar vendendo amanhã, sabe? E, infelizmente, se tu fizer uma má escolha, vai ser uma má escolha que tu vai manter por um certo tempo. E é nisso que a gente vai querer ajudar vocês, trazendo alguns tópicos que vai ser importante para todos refletirem antes de comprar a primeira máquina. Não existe uma fórmula, tá? Uma fórmula certa, tipo, ah, tu quer comprar uma máquina para fazer isso, então esse é o modelo e essa é a marca. Existem vários parâmetros, vários critérios que é bom se ter em mente antes de escolher a primeira máquina, tá? Então, eu acho que é importante a gente começar definindo o que é uma máquina, o que é uma DSLR, porque geralmente quando as pessoas querem uma máquina profissional, entre aspas, na verdade elas não estão pensando em uma máquina profissional, elas estão pensando em um modelo DSLR, que é aquele modelo grande, que tu pode trocar as lentes, que é diferente de uma compacta, ela é bem mais encorpada e geralmente as pessoas têm como se todas as máquinas DSLR fossem profissionais, o que não é verdade. Até uma coisa engraçada que eu me lembro que sempre acontecia comigo no Brasil, que em vários lugares que eu tinha uma D60, que é uma máquina simplesinha, é uma das mais simples da Nikon, DSLR da Nikon. E às vezes, em muitos lugares eu não podia fazer foto, porque as pessoas me paravam, ah, não, aqui tu não pode fotografia profissional. E eu ficava pé da vida, né? Porque, pô, isso aqui não é nem uma câmera de entrada, não é nem. Sabe, não está nem perto de ser uma câmera profissional e por ignorância das pessoas eu acabava passando como se fosse profissional. Pior, não poderia fazer a foto, enquanto uma pessoa que estava com uma máquina compacta, que muitas vezes era muito melhor do que a minha máquina, estava ali podendo fazer foto à vontade, sabe? E às vezes até mesmo o profissional, né? Uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que até tem uma linha que o próprio fabricante chama de profissional, mas assim, profissional na verdade não é o equipamento. O profissional é o fotógrafo. Então, se você tá. Você pode ser um fotógrafo profissional usando uma câmera compacta, simples, ou até mesmo celular. Né? Hoje a Exatamente. gente vê muito, principalmente no jornalismo e nesse jornalismo da internet, que, aliás, eu já inclusive conheci um jornalista, o cara trabalhava para um site de notícias, e ele usava uma câmera compacta, né? E ele usava ainda uma câmera compacta no automático, né? Ele sabia usar muito pouco aquela câmera, no entanto, o uso que ele estava dando da câmera era profissional. Então, a gente pode falar claramente, ó, esse cara é um profissional. Então, se profissionais não podem não podem fotografar, esse cara com a câmera compacta não poderia. Eu, com uma câmera com uma DSLR, poderia tranquilamente. Exatamente. Bom, vamos definir o que é uma DSLR, então, Rafael. Vamos sim. Tu consegue Bom. explicar o que é uma DSLR? Você que está aí nos Estados Unidos, acho que você poderia explicar melhor no inglês, né? Que é single lens reflex, não é isso? É, na verdade, a diferença de uma máquina DSLR para uma máquina compacta, eu não sei. Eu uso a palavra uma máquina compacta, mas eu não sei se o termo correto seria CyberShot. Eu não sei como é que Não, o costumam. CyberShot é da marca, né? É da Sony. É, eu não sei. É porque, na verdade, em inglês se chama esse modelo de máquinas é point and shot. Shooting points. É, daí eu não sei qual Aponte e seria a dispare. tradução para português. Eu não sei como é que se costuma Então, falar esse tipo de máquina. a tradução é aponte e dispare, mas a gente não usa mesmo, né? A gente acaba falando compacta. Compacta? Tá. Qual a diferença de uma compacta por uma DSLR? Bom, primeiro, a imagem vem em forma de luz, certo? Então imagina que a luz entra através da lente, tá? Ela bate em um espelho que fica na frente do sensor, tá? Se reflete para outro espelho e é essa imagem que nós estamos olhando quando a gente olha através da máquina, tá? Tipo, tu tá olhando, na verdade, em tempo real, a imagem tá entrando pela lente, bate num espelho que se reflete em outro e então tu olha, tá? Enquanto numa máquina compacta, o que tu tá olhando não é a imagem refletida através de espelhos. A imagem entra através da lente, ela passa pelo sensor, depois ela passa por um pelo processador que vai transformar em imagem, que é aquela imagem que tu vê no live view, tá? Que tu vê no, Na tela de LCD. exatamente, tá? Essa é a diferença principal, é isso que quer dizer o DSLR. Inclusive eu fiz uma imagem que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, que eu vou colocar aqui no site. Quem puder dar uma olhada, acho que vai ficar bem, é bem explicativa a imagem, tá? Essa é a principal diferença, certo? Só que tem uma série de outros fatores, tá? Entre eles, máquinas DSLRs têm lentes intercambiáveis, tá? E geralmente é isso que a pessoa está procurando quando ela procura uma DSLR. Tu pode Só um trocar as parêntese, lentes. Nena. Nena, só um parêntese, que a lente intercambiável significa você pode tirar a lente da câmera e colocar outra, Exatamente. né? O que que isso muda, né? Quando você está usando uma câmera, uma reflex, né, uma DSLR, você não trabalha mais com aquele conceito de zoom por vezes, né? Então, zoom de 5 vezes, zoom de 8 vezes. Não, você trabalha com uma outra medida que é a distância focal, né? A distância de 25 milímetros, 18 milímetros, que é a distância da lente para o sensor da câmera, né? Por isso que a gente fala que e aí qual é a vantagem de ter lentes intercambiáveis? Se você está com uma compacta que tem um zoom, por exemplo, de 16 vezes, um zoom óptico de 16 vezes, isso significa que ela Para ela poder chegar a tamanho range, tamanho alcance, ele tem que colocar outras lentes, né, um conjunto óptico muito grande, e que acaba com, justamente por esse conjunto, diminuindo a quantidade de luz que incide no sensor, diminuindo também a qualidade da imagem. Então, você poderia, por exemplo, imagina num caso extremo, um cara que fotografa surfista. Ele compra uma lente, já para uma lente 1.000 milímetros, coisas assim, e aí ele consegue, por essa lente, uma qualidade ótica muito maior do que uma lente zoom, entendeu? Mais ou menos uma lente fixa de 1.000 milímetros para pegar o surfista lá na praia, aliás, lá no mar, né? O fotógrafo na praia, e aí conseguindo também a qualidade da imagem, né? Porque uma onda tem muitos detalhes, tudo mais, não dá para ficar arriscando-se a perder momentos importantes por causa de uma lente de má qualidade. Exatamente. E outra coisa importante é que a lente é muito mais importante do que a câmera em si, do que o corpo da câmera, né? Tipo, o corpo da câmera, talvez as pessoas vão trocar muitas vezes durante a vida, mas as lentes permanecem. Se tu pegar fotógrafos antigos, tu vai ver as lentes que os caras têm tipo há 20, 30 anos a mesma lente, sabe? Tipo, uma coisa que eu acho que é bem errôneo é as pessoas pensar que a qualidade da imagem vem principalmente pela pessoa ter uma câmera boa ou uma câmera que seja pior ou melhor, e não é. O que faz a grande, grande diferença mesmo é a lente. E por isso a importância de tu poder trocar a lente, sabe? Exato, e tanto que as principais, as marcas mais famosas, né, as famosas que eu digo assim, as cultuadas de por qualidade da imagem e tal, não é nem pela parte mecânica ou operacional da câmera, é a lente, né, essas câmeras alemãs, a Leica, principalmente, elas têm um know-how de qualidade na construção da lente. E ela só faz lente para a câmera dela. Bom, assim, ó, a DSLR, fora poder trocar as lentes, tu tem controle absoluto sobre todos os fatores que formam a imagem, como abertura, velocidade. Outra coisa, tu tem um sensor, geralmente é bem melhor do que numa compacta, sem falar na durabilidade e resistência de uma máquina DSLR. Mas isso não quer dizer que uma compacta também não seja uma boa escolha. Como eu já tinha falado antes, às vezes tem pessoas com compactas que são melhores do que uma DSLR, se tu for pensar, sabe? Sem falar que tem uma série de benefícios em se ter uma compacta, né? Por exemplo, ela cabe no bolso, coisa que uma DSLR não cabe. Tem ainda esse constrangimento de separado porque o cara fala assim: ah, você tá com uma profissional e não pode tirar foto aqui. E às vezes, por mais que você argumente, não, eu não sou profissional, essa câmera não é profissional, muitas vezes você não consegue fazer as fotos porque a pessoa simplesmente não deixa, né? Você não consegue vencer por esse argumento, É verdade. mesmo que esse argumento seja verdade. Eu acho que é uma coisa que a gente pode citar, porque eu e o Neno tivemos caminhos diferentes nessa questão digital. O Neno comprou primeiro uma câmera compacta e eu comprei primeiro uma DSLR. Mas E filme, hoje né? nós. Hum? Filme. Não, mas. Mesmo digital, tu comprou uma DSLR direto. Exato, fui direto na DSLR, não tinha uma compacta digital. E logo, né, logo depois não, mas com o tempo você comprou uma DSLR e Muito eu tempo. comprei uma compacta, né? É É, eu verdade. também. E eu E vou te eu comprei falar. uma compacta, diga. Não, a boa parte das fotos que eu tenho, tá? Boa parte das fotos que eu tenho que eu gosto, eu fiz com a compacta. Justamente porque ela estava sempre comigo, enquanto a DSLR não. Não é todo lugar que eu posso levar uma DSLR, é uma mochila a mais que eu tenho que carregar comigo, sabe? Exato. E Tem pela. isso. Tem o valor dela também, né? Infelizmente, nós sabemos que nem todo lugar é seguro. E às vezes a gente pode perder a câmera, É véio. Pode ser verdade. roubado. E eu vou falar então da minha condição, né? Porque eu comprei uma câmera compacta, sendo que eu já tinha uma dita profissional, algo assim. Eu comprei uma compacta porque eu já pensava em querer carregar a câmera o tempo todo comigo e não dava porque a minha reflex ela era muito grande, muito pesada, cansava quando tinha que andar muito, tal, ocupa muito espaço. Então isso já me incomodava e eu queria estar tá com a câmera sempre comigo. E também aconteceu uma situação também meio curiosa assim, eu fui num churrasco uma vez na casa de uns amigos, né, e levei minha câmera porque eu queria tirar foto, eram uns amigos que eu não via já há muito tempo, e aí eu tirei acho que 3 fotos só, porque quando começou o churrasco, aquela fumaça tal, eu olhei assim, ah não, vai acabar entrando na lente, no sensor, essa fumaça, essa gordura, e acabei não tirando a câmera da bolsa, né, sabe, porque fiquei com medo de estragar ela. E fiquei pensando, poxa vida, preciso também de uma que adianta ter uma câmera e ficar com medo de usá-la, né? E eu não, Exatamente. e eu, e assim, né? Uma reflex não é aquela que você arrisca simplesmente, né? Ah, e se perder já era, comprou outra. Não é assim, né? Ela é cara. E então eu fui procurar uma compacta. Bom, e quando fui comprar a compacta, eu já fui, já também avaliei alguns outros pontos que me fizeram. Bom, comprei, pra ter uma ideia, eu comprei essa compacta em 2008, né? Ela tá completando 4 anos e me satisfaz plenamente. Eu já fiz bons trabalhos com essa compacta e muita gente ainda, às vezes, tô com ela, tô tirando uma foto, alguém pede para tirar alguma foto, e olha e fala assim, nossa, como essa câmera é boa, tal, né? Ninguém imagina que ela tem 4 anos já, né? Que ela já é, pelos padrões desse mundo digital, dessa história, assim, ela já é uma câmera antiga, Sim. né? E só mais uma coisa que eu queria falar, já que falei dessa questão do tempo, né? Infelizmente, a indústria, né, depois que parou de vender filme, né, ela quer vender câmera como se fosse filme, né? Então fica, vende essa ideia de que a gente tem que ficar comprando e trocando câmera. É, sempre para tem que estar sempre atualizado, como se houvesse esse tipo de coisa, né? Como se isso existisse. E é isso, foi por isso que eu decidi comprar uma câmera compacta, né? Me satisfaz muito. Bom, mesmo ela já tem 4 anos, está ótimo, perfeito estado, funciona muito bem e passa inclusive como nova para muita gente. Se tem mais alguma coisa aí a acrescentar, né? Sim, outra coisa que para mim, no meu ver, é muito melhor uma compacta do que uma DSLR é na questão de filmagem, por exemplo. Eu não consigo filmar com minha DSLR em função de eu não ter um foco automático. Eu não sei se tu já teve experiência de filmar com foco manual, mas é, para mim é quase impossível, sabe? Então, se tu pensa que tu vai comprar uma máquina DSLR e vai sair filmando qualquer coisa como tu faz com a tua compacta, não, esquece. Tem que ter um certo conhecimento, né, para poder fazer. É. Existem até alguns profissionais que usam umas DSLRs para filmar, só que não é o topo de linha, né, que eles usam. Então, talvez até eles consigam focar de alguma outra maneira, tal. Mas é uma câmera que vai custar, né, 2.000 dólares, 2.500 dólares, que bom, para quem está nessa dúvida de que qual câmera comprar, talvez não seja um investimento que vale a pena no primeiro momento, né? É verdade. Bom, e agora eu acho importante a gente falar também, quando a pessoa for comprar a máquina, não olhar por pixels. Eu acho que isso é um grande erro que as pessoas olham. As pessoas costumam pensar que quanto mais pixels, melhor a câmera ou melhor a imagem. E isso não é verdade, sabe? Eu já li em alguns lugares que dizem que a maior parte das pessoas não precisa mais de 5 ou 7 megapixels. E eu, opinião pessoal, acredito que seja verdade. Se tu for pensar, a maior parte das imagens que a gente usa hoje em dia, tá? Ou é para ti, tu vai usar colocando no teu site, no teu Facebook, Orkut, seja lá onde for, tu não vai nem mesmo imprimir a imagem, sabe? E isso, uma imagem de 1,5 mega, eu acho que já tá de bom tamanho para esse tipo de mídia, sabe? Não tem necessidade nenhuma de tu pegar uma máquina que tenha 10 megapixels. Sabe? Mesmo eu, meus trabalhos, quando eu trabalho fazendo fotos de casamento, para mim 10 megapixels está mais do que o suficiente, sabe? Isso já dá para fazer um pôster se eu quiser. E geralmente as pessoas, ah, não, mas tem mais megapixels, tem menos megapixels, isso é só para vender máquina, tá? Isso não é muito importante, não olhem para isso. Isso é perda de dinheiro. Exato. E É, inclusive, fala. só para fazer um parêntese rápido aqui, a minha compacta tem 12 megapixels e a minha SLR, uma Rebel XT, que é um modelo de entrada da Canon, tem 8 megapixels. Se você comparar a qualidade da imagem em alguns quesitos de ISO mais alto, assim, aliás, até em ISO baixo, a DSLR dá um pau, assim, a qualidade é muito melhor, mesmo tendo 2/3 só do quantidade de megapixels, né? A diferença da a qualidade da imagem não está relacionada só a essa falsa ideia de definição, mas há muitos outros quesitos, né? Inclusive a própria qualidade do fotógrafo, né? Sim. E eu peguei alguns exemplos aqui da Nikon que se encaixa muito bem. Por exemplo, tem dois modelos novos da Nikon, tá? Que é a D4 e a D800. A Nikon D4, ela tem 16 megapixels, tá? Ela custa R$ 6.000. A Nikon D800, ela tem mais do que o dobro de megapixels. Ela tem 36 megapixels. E sabe qual é o preço dela? É a metade, é R$ 3.000. Eu tenho outros exemplos aqui, por exemplo, a D3S. Ela só tem 12 megapixels e é uma máquina que custa 5.500, aliás, reais. Isso é em dólares, não é em reais, tá? A D4 custa 6 mil dólares e a D800 custa 3 mil dólares, Em tá? suma, qual câmera comprar? Não compre a D4. É. Né? Você não vai ter, não gaste 6 mil dólares numa câmera logo de cara. Espera um Não. pouquinho mais. E não compre a D800 por ter É. 36 megapixels também. Tipo, Exato. tu tem a D. Não, isso não é um bom exemplo. Mas enfim, a D3S, por exemplo, ela tem 12 megapixels, tá? Que é 3 vezes menos e custa 5.500. Tipo, só pra falar o que faz a qualidade da imagem, não é megapixels. Ela tem 3 vezes menos megapixels e é o dobro do preço. Por quê? Com certeza não é pela questão megapixels, sabe? Então não olhem por megapixels. Por favor. É, Vamos lá. e nem por zoom total, hein? Às vezes o pessoal, algumas empresas tentam vender a ideia de zoom total, né? E o zoom total eles jogam o zoom óptico, né? No caso de compactas, né? O zoom óptico e o zoom digital. O digital, na verdade, é só um corte que ela faz na imagem, né? É como se você pegasse e tirasse a foto e depois você cortasse um pedaço dela e ampliasse, entendeu? É isso que o zoom digital faz, é uma grande perda de qualidade, né? E por uma mentira, né? O zoom É, digital é verdade. uma mentira. Não leve-o a sério. Então, se você for. E também, não adianta nada você chegar e querer. Eu acho que essa ideia do megapixel é um problema, porque é muito usado para enganar as. Talvez seja meio pesado falar enganar, né? Mas é muito usado para convencer as pessoas a comprar uma outra câmera, às vezes mais cara. Mas assim, no fundo, assim, o cerne da questão é que um item é muito pouco para definir a compra de uma câmera, entendeu? Por exemplo, você não vai comprar uma câmera não só porque ela tem, sei lá, quantos mil megapixels, e nem porque ela também tem, como fala, 16 vezes de zoom ótico, sendo que às vezes é uma qualidade de lente ruim, uma construção péssima, um atraso na hora de fotografar, né, um atraso de tempo entre você apertar o botão e a foto efetivamente ser feita. E, ou seja, o que eu estou querendo dizer assim, muitas vezes a gente é levado a achar que um item assim é primordial, né? Tamanho de tela, possibilidade de ajustes, né? Ajustes pré-configurados. E essas coisas não são tão necessárias. Muitas vezes você tem uma câmera com mesmo uma DSLR com um monte de opções, um monte de possibilidades, e você usa três ou quatro. Comandos. Três ou quatro comandos só. Então, calma, reflita e pensa assim, mesmo que você tenha muita grana, mesmo que você seja um Rafael. bilionário, mesmo que você, sei lá, esteja nos Estados Unidos e tudo custe mais barato, não é por isso que você vai gastar dinheiro à toa, É tá bom? verdade. Bom. Eu acho, eu vou falar um pouco agora sobre eu não é questão de querer defender Nikon contra Canon, contra Sony, contra as marcas. Eu pessoalmente eu vou falar de Nikon porque é o que eu conheço, pelo fato de eu trabalhar com Nikon. E da mesma forma, o Rafael provavelmente ele vai dar os modelos, vai falar coisas sobre Canon, pelo simples fato dele trabalhar com Canon. Não que ele esteja defendendo a marca, assim como eu não estou defendendo a Nikon, porque eu não estou dizendo, não, o Nikon é melhor, o Nikon é pior, ou isso, aquilo. Não. Só porque é o que eu conheço, tá? Ó, a Nikon, tá, ela está dividida em três categorias de DSLRs. É o que a gente chama de câmeras amadoras. Aí tem câmeras de entrada, tá? Que nem é tão simples para um amador, mas também não tem todos os features. Eu não sei que palavra seria essa em português, de uma câmera profissional, tá? Ela tá para quem está começando a se profissionalizar, certo? Nas câmeras amadoras, qualquer DSLR, se tu está começando agora, tá? Qualquer modelo vai ser, tu não vai te arrepender. Qualquer modelo tu vai ter controle sobre abertura, velocidade, tu pode trocar lente, tu tem uma série de ferramentas que vão te fazer feliz, tá? Pode ser a D40, pode ser a D50, pode ser a D60. Depois tem modelos mais novos como a D3100 e por aí vai, tá? D5000. Tu tem vários modelos. Nas câmeras de entrada, tá, que são um pouco mais caras, tu tem a D90, tu tem a D7000. Depois tem as câmeras profissionais, que é D700, D800, nova agora, D3, D3S, D4, modelo novo agora, tá? Enfim, eu não sei se tu quer falar um pouco sobre as câmeras da Canon, Rafael. É, não, eu. A Canon também ela é dividida assim em semi. Seria algo como amador, um semi-profissional e um profissional. O bom da Canon assim, é que a nomenclatura ajuda um pouco a entender. Por exemplo, acho que aí nos Estados Unidos, as. Aliás, é uma coisa que vem dos Estados Unidos, e acho que no Japão também não tenho certeza. As que são as de entrada. Elas têm o apelido Rebel, né? EOS Rebel. Aí acho que tá na T3i ou T2i, algo assim. E na Europa elas são só em número. Então, por exemplo, a minha é 350D e acho que já tá na 550D, né? Eles vão evoluindo conforme eu. Aí Então, a numeração vai todos. evoluindo conforme o modelo também. Então. Conforme vai saindo um modelo novo, eles vão aumentando, por exemplo, aí no caso 50, né? Então, a minha era 350D, aí saiu a 400D, a 450D e tal. Já tá indo, acho que tem tá 600, não sei. Mas assim, ela quando é centena é um número, ela é o modelo de entrada. E depois você vai para esse modelo que seria algo pro mais avançado que o modelo de entrada, mas ainda não é profissional. Que aí são que aí é 60D, 50D e aí vai passando de 10 em 10 a evolução, né? Bom, eu acabei de comprar uma 60D, né? Portanto, eu não sou um profissional. E eu tava na dúvida entre essa e uma outra e pelo meu estilo de fotografar, eu acabei decidindo por essa. Então, quando são dezenas, são semi-profissionais. Claro, praticamente são mais avançadas do que o modelo de entrada. E aí, quando é unidade, né? Então tem a 1D, a 5D Mark II, a 7D, aí são câmeras consideradas profissionais, né? E a diferença, né? Vale para Canon, eu acho que vale para Nikon também. O que seria essa profissional, além dessas features, esses outros ajustes mais finos que você pode fazer, é a durabilidade do sensor e do mecanismo do obturador, né? Ou seja, quantas fotos você consegue fazer com essa câmera. Vale apenas salientar um ponto, tá? Que não quer dizer que nas DSLRs amadoras seja de péssima qualidade. O que acontece é o seguinte: imagina que um profissional, tá, ele faz às vezes 5 mil fotos em um dia, coisas que a gente não faz em um ano, na maior parte das vezes. Então ele tem que ter uma durabilidade do shutter, que é aquele botãozinho que a gente aperta para Disparador. que dá o clique, é o disparador. Aquilo ali tem que ser muito mais resistente. O obturador, que é a cortina que abre e fecha na frente do sensor, tem que ser muito mais resistente pela quantidade de cliques que um profissional vai fazer. E outra coisa, por fazer tantas fotos no dia, ela também tem que ser bastante resistente, fisicamente resistente à pancada, porque quando você usa muito a câmera com intensidade, aumenta também a chance de você ter algum tipo de acidente. Então Sim, também mas são câmeras mais robustas, mais duras. fora o material que é composto, o corpo da câmera, ele também geralmente as profissionais são seladas. Porque tu imagina que tu faz, vai fazer um, não sei, vai ter foto de um rally, por exemplo. Imagina a quantidade de poeira que a gente não consegue nem ficar com o olho aberto. Imagina toda essa poeira entrando para dentro da tua câmera. Não, ela tem que ser selada, prova de água, por exemplo. Imagina que tu está fotografando um evento de snowboard, tu tá no meio da neve, ou tu tá lá fazendo fotos de o Grêmio Gente lá vai de cima da. jogar e tu vai fazer foto lá no campo de futebol. Tá chovendo, tem que ser a prova de água, entendeu? Coisas É. que um amador não tem tanta necessidade, tá? Não quer Exato. dizer que uma A prova de água e de um jogo bem ruim, né? Porque se for o Grêmio, se for contra o prova de Corinthians. humilhação. A prova Vai d'água e a nessa. prova de Vai humilhação. nessa, vai nessa. É, e às vezes você tá usando. Mesmo assim, um ensaio fotográfico com modelos e tem água de repente, uma mulher jogando água para cima, um efeito desse vai cair na câmera, não tem jeito. E Mas aí, você vai perder a câmera por causa disso? Por causa do seu trabalho? Coisa estranha, né? É importante botar uma marca bem forte aqui, ó. Não quer dizer que uma câmera amadora ou uma câmera de entrada seja ruim. Só são funções diferentes para necessidades diferentes, tá? Então não pensa assim, ah, não, mas eu quero uma câmera boa e tu vai comprar uma profissional, tu vai pagar 3 vezes mais caro por coisas que tu não vai usar e que não tem necessidade nenhuma. Tu não vai sair caminhando no meio da chuva para fazer uma fotografia, por exemplo, sabe? Pra quê? Não tem necessidade, tá? Até vale a pena também pensar que essas câmeras amadoras de hoje, há 5 anos atrás, eram as câmeras profissionais. Então, É, reflita. eu lembro quando eu comprei a minha XT em 2007, né? 5 anos já. E ela era caríssima, né? Foi o que deu para comprar, assim. E muita gente usava, né? Eu não era profissional, mas muita gente usava de maneira profissional a câmera. E tenho certeza que não se arrependem disso, né? A gente está numa questão também de evolução do preço, né? O preço está caindo, está ficando mais acessível, Ah, é. né? Mas o que a gente tem que pensar também, assim, a qualidade, a câmera não é mal feita porque ela é mais barata, entendeu? Ela tem menos recursos, mas a qualidade do que ela faz não é pior só porque ela é mais barata. Exato. Não sei se está meio truncado, meio confuso, mas assim. A diferença do modelo de entrada para o top de linha é que o top de linha possibilita ter uma quantidade de recursos muito maior. Mas se você for tirar uma foto, né, com uma e com outra para comparar, a foto não vai sair pior, o foco não vai ser ruim só porque é o modelo de entrada, né? Exatamente. E é como eu tinha falado antes, o diferencial, muito o que vai fazer realmente a diferença é muito mais a lente que tu está usando do que o corpo da máquina. Em salvo em alguns casos, claro, mas enfim. Bom, mudando de assunto, tá? Falando sobre marca agora, tá? Eu acredito, tá, que tem muitas marcas boas, tá? A Sony não é ruim, Pentax não é ruim, sei lá, seja lá qual for a marca, não é ruim, tá? São boas, mas eu não sairia da Nikon ou Canon. Eu ficaria entre Nikon e Canon, tá? E eu tenho alguns motivos, porque não é simplesmente porque eu uso Nikon e porque eu conheço pessoas que usam Canon ou porque são famosas ou porque é conhecido. Não, tá? É porque imagina que se dá algum problema na tua máquina e tu precisa levar uma assistência técnica. Canon e Nikon muito mais fácil de conseguir uma peça, muito mais fácil de repor uma peça do que alguma outra marca. Então tu imagina que mesmo trabalhando com Canon e Nikon, às vezes tu tem que ficar meses esperando o conserto da tua máquina. Imagina se é uma Sony da vida, não sei, sabe, outra marca. Eu não sei se tu pensa da mesma forma. Eu penso assim, viu? E tem uma outra coisa assim, né? A gente fica pensando, claro, em várias marcas que têm nomes assim, mas a Canon e a Nikon, elas sempre foram empresas de fotografia, né? E não que a Olympus não seja, que a Pentax não seja e tal, mas eles investiram muito na qualidade dos sensores, na evolução da câmera. Então eles também conseguiram diminuir muito a quantidade de problemas que uma câmera tem, né? Então a gente sabe, né? Assim como um carro, existem montadoras muito boas, né? No entanto, existem algumas profissionais, umas profissionais, desculpa, umas tradicionais que já estão há algum certo tempo no mercado, né? Alguns No caso de montadoras, muitos anos, e que tem know-how no que estão fazendo. Então, tem uma qualidade, né, já sabem fazer, né? E a Canon e a Nikon, elas começaram nessa história do digital, assim, com muita fincaram o pé nisso e resolveram ir a fundo. Então, eles oferecem muitos bons recursos, né? Isso que o Neno falou é essencial, meu. O suporte é super necessário, porque, como eu falei, a minha X-T tem 5 anos e eu fotografo, uso ela. E se uma DSLR, ela não é trocada com a mesma frequência de um celular, né? E ela custa caro, né? Então você não vai comprar outra câmera, gastar, sei lá, R$ 2.000 numa outra câmera porque a sua tá com probleminha no Na cortina, sabe? Na Sim. cortina do disparador, E sem do obturador, falar, perdão. outra coisa que inclusive eu coloquei como um tópico aqui, que comprar Nikon ou Canon, compre aquela que tu tem um tio, um amigo, um parente, que os teus amigos tenham, tá? E ó, no, mais, acho, acredito que mais de 90% das pessoas tem Canon ou Nikon, tá? E por que isso? É muito importante, porque imagina que tu... Eu tenho Nikon. Por que eu comprei Nikon? Por que que eu escolhi Nikon? Porque eu tinha um amigo fotógrafo e eu fui pedir auxílio para ele. Ele pôde me dar um suporte extraordinário, sabe? Porque ele tinha Nikon e ele conhecia todos os modelos, ele pôde me ajudar. O que que acontece? Imagina que se eu tivesse comprado uma Canon, eu não ia ter podido usar esse meu amigo para absolutamente nada, porque ele não conhece nada de Canon, sabe? Enquanto até hoje eu troco informações com ele sobre equipamento, sobre o que que ele acha de tal lente, o que que ele acha de tal modelo, o que que ele, se ele já usou tal equipamento ou não. E tu pode trocar equipamento. Imagina eu, por exemplo, quantas vezes eu já saí para fazer foto com o Rafael? E ela não é verdade, Rafael. Tu usa Canon? Para mim era a mesma coisa que nada. Enquanto que se a gente estivesse trabalhando com a mesma marca, a gente ia poder ter trocado de lente, eu ia ter podido ter a experiência de usar uma lente diferente, enquanto tu ia ter tido a experiência de usar a minha lente, e sabe, esse tipo de coisa. É muito importante comprar aquela que os teus amigos tenham. E assim, por mais que a gente tenha o Google aí que tire todas as nossas dúvidas sobre determinados assuntos, né? Sobre quase tudo, aliás, né? Alguns assuntos, algumas dúvidas assim não são tão claras. Então é bom você ter uma pessoa com quem conversar mesmo, né? Trocar experiência. Eu lembro, por exemplo, do RAW da câmera, né? Foi um amigo meu que falou, um amigo meu fotógrafo, que falou: olha, fotografe em RAW porque depois você pode trabalhar muito melhor as imagens. E foi me dando várias dicas, né? Sendo que eu, se dependesse de mim, né, não iria fazer, né? Como é que eu ia saber do RAW? Né? Como é que, para você chegar no Google e fazer uma pergunta, né, você precisa ter a dúvida, né? Quando você Exato. não tem dúvida por desconhecimento, como é que fica? Né? Exatamente. Você não sabe nem que tem alguma coisa para saber, né? Uhum. Pois Pois é. é. E outra coisa importante, câmera. Tá, não é algo que precisa comprar novo. Se compra usado, eu acho que é como um instrumento musical, sabe? Tipo, é algo que se compra usado, tá? Tu não precisa ficar com medo de comprar um equipamento usado. Se tu vai conseguir um preço bom, tá, que valha a pena, não procure por um novo, tá? Porque existe muito equipamento usado que está em perfeito estado de conservação. Eu mesmo já vendi umas 3 câmeras que eu tinha usado. Uma delas eu usei por 1 mês. Eu vendi porque eu vim passar umas férias nos Estados Unidos, comprei barato, quando eu voltei pro Brasil eu vendi, sabe? Não tava vendendo porque tava com algum problema ou porque eu tava querendo passar a bronca para diante. Não, a máquina tava em perfeito estado e eu vendi pela metade do preço de que se a pessoa tivesse ido comprar na loja, sabe? Quer dizer, se compra usado. E aí eu acho importante, tá? Eu coloquei aqui algumas dicas para quem tá procurando equipamento usado, como comprar um equipamento usado, tá? E por quê? Porque eu sei que a primeira pessoa que foi me comprar, minha D60 na época, tá? Ela levou um técnico junto com ela e eu vi que mesmo o técnico, ele não entendia nada de câmera digital, sabe? Por isso eu acho que não, é impressionante. O cara olhou, esse cartãozinho aqui, isso aqui vai te durar. Tu vai poder fazer umas 2.000 fotos tranquila com um cartão de memória. Imagina que vai fazer 2.000 fotos num cartão de memória, sabe? Um cartão de memória, sei lá quantos. Cara, eu acho que às Eu vezes tenho. dura tanto tempo quanto tu tem a tua câmera. Sei lá, 50 mil fotos, 100 mil fotos, tu cuidar, não tem o porquê estragar, sabe? E o cara falando umas besteiras que eu achei, nossa, coitado do cara. O cara não. E pro básico, que são coisas que ele deveria ter olhado, como por exemplo, a quantidade de cliques que tinha a máquina. É assim que tu avalia uma câmera. Basicamente é isso, a quantidade de cliques. Se tu vê uma câmera que tem 5 mil cliques, tu não pode comparar com uma câmera que tem 100 mil. É óbvio que a câmera que tem 100 mil, cara, utilizou muito, muito mais. É como se tu olhasse a quilometragem de um carro. Imagina que tu está indo comprar um carro tem 10 mil quilômetros e o outro carro tem 100 mil. Qual é o carro que está em melhor estado? Sabe? Exato, e tem uma outra coisa assim, a qualidade da lente também, né? A gente não pode esquecer se a lente está suja, né? Se é, porque uma sujeira da lente às vezes pode ser fungo, e para você limpar isso dá muito trabalho, né? É verdade. Um aconteceu com um tio meu que ele mora no Mato Grosso, né? E no Mato Grosso tem muito pó, né? Ele mora na parte do Cerrado, né? E lá terrão, então aquele sol, aquela terra seca. Então não teve outro, entrou muita suje... muita terra na lente dele. E aí a gente trouxe para cá, tal, para a gente levou na assistência técnica da Canon aqui em São Paulo. Os caras fizeram o máximo, mas falaram, olha, tem um pedaço aqui da lente que a gente não consegue limpar. Entendeu? Não dá para limpar. Então imagina só, né? Você vê assim uma sujeirinha e pensa assim, ah, isso não é nada. Quando de repente no caso do meu tio, ele não perdeu a lente, né? A sujeira não era tão grande assim, mesmo porque era um lugar tão inacessível que mesmo o pó não entrou muito. Mas, assim, é uma perda considerável, É verdade, tem não que é? cuidar para isso também. E sempre tem que olhar, né? Tipo, eu acho que o estado da câmera, tu vê se tá com arranhão, se tá sujo ou não, isso diz muito sobre a personalidade do dono da câmera, né? Tu vai ver se é uma pessoa Exato. cuidadosa, se é uma pessoa que toma conta da câmera, né? Ou é Exato. desleixada, ou não tá nem aí, sei lá. Marca de queda, né? Porque a gente sabe que numa queda tudo chacoalha, né? É. Inclusive alguns equipamentos, alguns componentes que são essenciais para a câmera funcionar bem. Não, e o mínimo, né, cara? Tu bate uma foto pra ver se tá funcionando. Esse cara que foi comprar a máquina, nem isso. Eu falei, tu não vai nem bater uma foto pra ver se tá funcionando a máquina, sabe? Tipo, isso é bom da máquina digital. Tu consegue ver na hora, diferente de uma máquina de filme. Faz umas fotos, vê se tá tudo funcionando, vê se tá com algum ruído estranho que não deveria Na estar tá verdade, acontecendo. na verdade se ajudou mais o cara do que o Sim, técnico, com certeza. Cara sem noção, né? né? Bom, Ah, outra coisa demais. que eu acho que é interessante é comprar refurbished também, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, eu, pra mim, no meu ver, tem muito mais qualidade, às vezes, do que uma máquina normal, tá? Porque o que que acontece? Quando uma máquina tem algum problema, tá? Isso mesmo na linha de produção, isso pode ser qualquer arranhãozinho ali no corpo da máquina, qualquer coisa, ela tem que voltar e ela passa por um processo todo especial com técnicos altamente qualificados, tá? Muito mais do que aquelas pessoas que estão ali no processo normal de fabricação da máquina. Tipo, dá para comprar refurbished. Tá? Não precisam ficar preocupados. Eu tenho um texto assim que eu achei aqui na internet bem interessante e que explica muito bem quais os dois tipos de refurbished que existem, tá? E eu vou colocar no blog, eu vou deixar disponível ali, eu acho que é bem interessante. Outra coisa que muitas pessoas vendem como refurbished também é porque imagina que tu tem uma loja, tá? E tu comprou 100 câmeras, só que tu só conseguiu vender 50. Tu tem que devolver as outras 50 de volta pro fabricante. Eles não têm como vender isso como se fosse um produto novo. Eles colocam como refurbished e não foi usado. O produto está novo de todo, tá? Bom, enfim, aqui nos Estados Unidos acontece muito disso também. Aqui as pessoas compram e aqui é perfeitamente aceitável que tu devolva o produto de volta, tá? Então, Sem imagina que motivo é aparente, né? sem nenhum motivo. Tu pode ir lá e devolver, seja lá o que for que tu comprar. O que que acontece? E aqui as pessoas compram por impulso. Elas vão lá, vou comprar, sabe? Compram, chegam em casa, ah, mas o que que eu vou fazer com isso aqui? Sabe? Ficam uma semana, duas com um produto em casa, às vezes lacrado, sabe? Elas vão na loja e devolvem. Esses produtos são vendidos como refurbished também, sabe? Não é que foi usado, não é que teve estragado, não é que teve nenhum problema. Mas enfim, eles não têm como vender como novo, eles são obrigados a vender como refurbished. Eu não sei se ficou mais alguma coisa pendente, se tem mais alguma coisa que tu queira falar que seja importante na escolha da primeira DSLR. Não me vem mais nada na cabeça agora, mas eu acredito que no decorrer dos episódios a gente vai falando mais sobre isso. Exato, não me vem nada à mente, mas se vier à sua mente, de você que está aí nos ouvindo, mande pra gente um e-mail, né? Ah, é verdade. Repete aí pra gente o nosso querido e amado endereço de e-mail, né? Sangue, suor e foto. Ponto. Não, não é ponto com. Ponto com é o nosso blog. Que vocês podem entrar lá e lá tem um linkzinho chamado. Como é que tá chamado, Rafael? Chamado contato, hã? Contato, exatamente. E lá vocês podem nos Clicando no achar. Vocês contato, você vão. vai ver que tem o sangue, suor e foto @gmail.com. Viu como foi fácil lembrar? Isso aí mesmo. Isso mesmo. Bom, eu acho que é melhor a gente ir encerrando por aqui. E por favor, isso não é um podcast meu, não é um podcast do Rafael, é um podcast nosso. E eu não estou me referindo meu e do Rafael, estou falando nosso e vocês como ouvintes. Que não faz sentido nenhum a gente estar tá aqui falando se não tiver ninguém para estar tá escutando, tá? E se a gente está fazendo isso é para ajudar as pessoas, é para nos ajudar também, tá? Qualquer dúvida, não pense duas vezes. Escrevam para nós. Tá? Não existe pergunta ruim. O que existe é uma resposta ruim, tá? Mesmo que seja a coisa mais simples, a gente vai dar um jeito de fazer uma resposta ser interessante e que sirva para todo mundo, que contribua de alguma forma com o conhecimento geral de todos, tá? Então não pense duas vezes antes de fazer qualquer pergunta. Pode escrever, pode, se tiver crítica, pode escrever, ah, o Rafael, não sei o quê. Se tiver algum Tio elogio, pode Rafael. falar, ah, o Antônio, legal, não sei o quê, pode escrever, não tem problema, tá? Qualquer crítica, Rafael leva na boa, tá? E é isso. E no próximo episódio a gente está preparando algo bem interessante. A gente vai começar a desmembrar todos os fatores que compõem uma imagem, que são, bem dizer, os controles que tu tem na DSLR. A gente vai falar sobre ISO no próximo episódio. É isso, Rafael? Ou estou É errado? isso mesmo. Não, você está certo, Neno. Como Falaremos sempre. sobre ISO. Como sempre. Mas da onde veio esse nome e como ele é utilizado nas câmeras tanto compactas como DSLR. É isso então. Ficamos por aqui e uma boa tarde a todos. Uma boa semana e fotografe bastante. Tchau, tchau. Tchau, gente.